A vida às vezes pesa, faz a gente chorar. O coração machuca, pensa em desanimar. Mas toda tempestade um dia vai passar. Depois da escuridão o sol volta a brilhar. A dor existe, mas não é pra sempre. O tempo ensina a cura a gente. Cicatrizes viram força, caminho diferente. A dor existe, mas não é pra sempre. Cada queda mostra como levantar, e cada ferida ensina a perdoar. Se o mundo fecha portas, Deus vem pra abrir, e a esperança nasce pra nos conduzir. A dor existe, mas não é pra sempre. O tempo ensina, cura a gente. Cicatrizes viram força, caminho diferente. A dor existe, mas não é pra sempre. Cada queda mostra como levantar, e cada ferida ensina a perdoar. Se o mundo fecha portas, Deus vem pra abrir, e a esperança nasce pra nos conduzir. A dor existe, mas não é pra sempre. O tempo ensina, cura a gente. Cicatrizes viram força, caminho diferente. A dor existe, mas não é pra sempre. Pode chorar se permite, mas não desista de sorrir. A vida é feita de recomeços, e o amor sempre vence o medo. A dor existe, mas não é pra sempre. O tempo ensina, cura a gente. Cicatrizes viram força, caminho diferente. A dor existe, mas não é pra sempre.